34 anos de muita alegria, levando informação na melhor sintonia. Vamos comemorar e brindar felicidade. 34 anos de Rádio Cultura dos Palmares. 34 anos de cultura, a rádio que te faz sonhar e todo dia acreditar. Acredite em você, tudo vai se realizar. E juntos vamos comemorar 34 anos no ar. A rádio que tá no meu coração é a mais ouvida da região. 34 anos no ar, Rádio Cultura. 34 anos no ar, Rádio Cultura. É hora de festejar, vamos cantar e vibrar. Parabéns, Rádio Cultura. 34 anos no ar, Rádio Cultura. 34 anos no ar, Rádio Cultura. É hora de festejar, vamos cantar e vibrar. Parabéns, Rádio Cultura. A rádio que conquistou o céu. ZYI 794, 1450 kHz. Rádio Cultura dos Palmares AM, a mais ouvida da região. 24 horas no ar. Palmares, Pernambuco. Rádio Cultura dos Palmares deseja a todos os ouvintes um feliz Natal e um feliz Ano Novo. É com muita harmonia e amor. Desejamos pra você paz e esperança e união. E mais um ano se passou e a Rádio Cultura sempre levou comunicação e informação. É a Rádio Cultura no seu coração. De prosperidade, saúde, paz e felicidade.